Olá, seguidores. Olá, seguidores. Olá, seguidores. Olá, seguidores. A partir de agora, vai começar a maior pressão do Baixo Tocantins. Baixo Tocantins. Você não vai ficar parado. Com DJ Revelação do Estado do Pará. Alô, equipe e seguidores. Vai começar a pressão do gordinho no 18. Apresentamos a vocês. DJ Anderson. Considerado Anderson. Olha o Brasil! É, no 18. É agora. Em nome de Loja Suficiência, é a loja que veste o DJ Dudu Chelo, meu irmão, e é o aniversário dos intocáveis. Toda a galera dos Intocáveis, Eliseu, Portal, Elso, Kikizinho, meu amigo Sete da Biz, o Camonteiro, Suzy, Pabola, Fiapo, Leandro, os Intocáveis do Guerreiro, do Chão. Intocáveis! Eu sou da tribo, sou paraense, bora puxar o ar, deixa com a gente, é o guerreiro que vai chegando, na pressão do curtinho, vamos endoidando. Olha o índio, olha o índio, é o guerreiro puxa o ar, na pressão do curtinho, olha o índio, olha o índio, é o guerreiro puxa o ar, na pressão. E aí, eu sou! Esse amor nunca vai acabar, os intocáveis de Abaetetuba e o guerreiro Tuxaua, esse amor nunca vai acabar. Os intocáveis de Abaetetuba e o guerreiro Tuxaua. Pra cima! DJ Anderson, considerado DJ Mauri. Vamos no caqueado. Vamos que vamos! Com DJ Anderson, considerado DJ Mauri. Vamos no caqueado. Olha o índio, hey! Olha o índio. É o guerreiro Tuxaua na pressão do corpo. É o guerreiro Tuxaua na pressão do. Implacáveis do rock, os boys detonando por aí, Super Cafezal GP, alô minhas pacotinhas! Eu vou pro Tuxaua, a festa começou, eu vou pro Tuxaua, a festa começou, Angelis da Farra, bora Daniel! Tuxaua, a festa começou, eu vou pro Tuxaua, a festa começou, DJ Daniel comandando, manda ver, aqui no DJ Anderson considerado, DJ Daniel agitando, manda ver, Tuxaua o guerreiro da galera. Agora quem é do guerreiro? Irmãs Viegas, bora viva! Mexe, pode comigo agitar. Agora quem é do guerreiro? Joga a mãozinha pro ar. Mexe, pode comigo agitar. Agora quem é do guerreiro? Joga a mãozinha pro ar. Eu do guerreiro, guerreiro! Eu quero guerreiro, guerreiro! Show! Olha o moleque aí, ó! Comigo o nome do páreo, por aqui o Saramanha do ladinho. Parceiro Gil na Sky, todos os boys do nar. Eu sou moleque doido, eu sou brisa intocável. E garotos ousados balançam a cidade. Eu sou moleque doido, eu sou brisa intocável. Fala meu parceiro Rodrigo Pacheco pra cima. Solteiro, e joga o bracinho, e joga o bracinho. Se bora vai de tuba, se bora vai de tuba, se bora vai de tuba. E gira, e gira, e gira, e gira, e gira com o gordinho, e gira. No sexo do meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, de ladinho eu vou brincar. De lambuja e me arranha, mordo beijo e passa a mão. Viro de ponta cabeça, numa nova posição. Vem, chega sem medo, teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo morrer. E aí meu parceiro, bebê absoluto, pra isso na manhã. Bora mutante, é? Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, banho de Xandão. E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar. Tu, tu, tu, show! E vai jogando o batidão. Vai jogando, vai jogando. Inocente, Denilson, Jonathan, Railson, Salgado, o Matheus Branco, fala meu parceiro Buraquê! Gosta de vir mexendo, pega o sax e vem mexendo. Agora é moda, esse sax é da hora. Agora, meu amigo Romilson tá na área, fala Romilson! Sax. Um abraço pra você do Anderson! Mega, é o Mega. Meu parceiro William Rodrigues, por aí, Solamânia. Então, Eduardo, o mão de tesoura tá na área, implacáveis do rock. Tá o Gito. Xuxa, DJ, Jefferson, DJ. Meu amigo Jeff, também por aí, Solamora. Xuxa, DJ, Jefferson, DJ, Regi. Mega, olha o sax do Mega. Bora, meu parceiro Warley. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. DJ Fábio Marito Benzi, o sucesso das produções. DJ Anderson! E agora só quem tá solteiro hoje no Tietê aí, joga esse bracinho pra cima quem tá solteiro. E a torcida do Clube do Remo veio pra cá hoje, veio. A torcida do Leão veio pra cá. E a torcida do Paysandu aí. Olha as ousadas por ali. Beijo do gordinho, viu? Meu amigo Arthur Danag, fala tu! Bora, Serginho! Tchau! Mamute, a fortuna tá na área, o louro! Abra aqui o Ney Danag! Meu amigo Roberto! Olha os boys! Vai, seu Cris! Tiaguinho dos Ousados. Tá detonando muito gelo hoje no Tuchel, hein? Se liga! Onde você for, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. Meu amigo Ivonejo, um beijo pra você, Ivonejo. É autopagação, meu irmão! Meu desejo, e nesse momento, quero te dizer. Minha amiga Fernanda Brari. Meu amigo Éder da Nike, um abraço, Éder! Centro. Minha vida. Qual é a parada, Eric? Se entregou a você que... DJ Anderson. Roninho Pacheco. Tá o Mauro Mix também, o Joe 7. Nosso amigo Gina Sky. O Vando do Palio, toda a equipe dos boys. Sempre no Guerreiro, obrigado, hein? Avisa teu pai que eu vou te honrar. Mas sei que não, até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá. Não tem... Ali, guerreiro! Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo, não, não vai mudar. E aí, Elson? Isso nunca vai melhorar, não. Gostei de ver aí no uniformizado. Vamos para os intocáveis, viu, mãe? E procurar alguém para amar. E pra não piorar este. Alô, César, Gito! William Rodrigues, o Gal! Madruguinho, o Wellen Silva! Chinelo, Eduardo, mão de tesouros implacáveis do rock! A nossa história chegou ao fim. Marinaldo Pires, bora, Marinaldo! Nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Passa o Zivaldo pra cima. A putaria no pistão vai começar. E agora? Meu amigo Rafa Paz, um abraço. Pode, vai buscar, vai, vó. Pega ela, dá tal de pão na cadela. Equipe Bate Forte, o Dinelso. Também o Eduardo, o Matheus, Stephanie. Vai guarda, não entra. Erika Marques, por ali também o Alisson Pagação. Fala com ela, representa, mano, pastor. Onda WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha. Calma, moleque, bom, vou falar. Rodeado de bandida, sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Bora, família, os garotos ousados, por aí arrebentando. Sem simpatia, nosso bonde. Amigo Alexandre Mutante, um abraço, Alexandre. Cabezinho da Pop. Meu amigo boy tá na área. Eita, Rodrigues, Emerson Bala. Eliseu Rodrigues. Se liga aí, ó. Você vem na sequência e faz do jeito. E a linda Bad Boy, né? E vem na sequência e faz do jeito que ensinei. E a Lu Piratinho? Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei. Dali, guerreiro! Tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. No fim do movimento. Rapaz, cadê o John da Hadley? Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. No fim do movimento, você fala. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Esse jeito mesmo. DJ Ellison Produções, de Santa. Dali, DJ Anderson! Do Chala. Bota! Açaí e pimenta! Fala, meu parceiro Júnior, as ousadas sempre arrebentando aqui no Guerreiro! Lembro de nós dois sentados na calçada. Do Chala. Lembro da gente conversando altas. Meu amigo Felipe Mendes, os garotos ousados. Um abraço pra vocês aí. Telefone, várias madrugadas. Aí, babá! Eu lembro. Até. Lembro da gente andando de mãos dadas. Meu amigo Andrei. Lembro que esse... Cadê o rasgo de dinheiro, hein, rapaz? Jean Ferreira, bora pra cima, Jean, bora. Lembro dos planos para o casamento. Olha o pirata na área. Lembro das brigas bobas, sem fundamento. Eu lembro e choro. Eu lembro e choro. Adriana, Denise e as pacotinhas. Alô, Silvana na GP. No tell me goodbye. Os intocáveis, Elson Biduca, Totô Pretinho, Leandro Liseu e o Portal tá na área. Manda, açaí e pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Pra se ligar! Diga-me quando não merecer. Você precisei acordar. Era tudo tão lindo. Teu recordar. Puxa o um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer. Nem imagina o quanto. Bora, meus implacáveis. Ser. Sei que não posso me apaixonar. Amigo Bebeto, boy! Lá é a sua equipe de marca detonando muito G! Me confunde, amor. Não se nega pra você. Vai nega pro nosso amor. Não valeu pra você. Bora, Serginho! Se não nega pra você. Erika Rodrigues! Tenta me iludir, enganar. E a Erika fala assim, Erika! Dali, guerreiro! Enquanto te amava, delirar. Batidando Melody, Batidando Melody, sucesso. Guia-me quando não merecer, hoje sonhei você. Precisei acordar, era tudo lindo, pra eu recordar. Mas um dia se passou, e a solidão e sufoco. parceiro Sérgio, lá do SS Lanche. Um abraço pra você, viu, Sérgio? Ai, que era com os anjinhos da farra pra aí. Olha o Sérgio Andini, velho. As guerreiras sonoras, Renata de Elba, de Cleva, Diana. As guerreiras sonoras, o beijo do gordinho. Moraes, as bufaletes. Também a Diana por aqui no Guerreiro, um abraço! Da farra, eu acho que você já perdeu. Então, por favor, me entender. Super cafezão, meu irmão. Mas você. Fala-se do Face, fala, fala-se. Meu baby, eu jogo com você. Meu game over. Me jogo com você. Meu game over. Me jogo com você. Meu game over. Olha, Ita, te prepara, viu, Ita? Me jogo com você. Mais tarde. Me over. É o rock lá no seu setor. Meu game over. Me jogo com você. Meu game over. Janice Vieira, no beijo do gordo. Dudu, isso mesmo, Dudu. Cadê a torcida do Paysandu jogando o bracinho pra cima aí? Será que a torcida do Remo é a maior que existe aqui em Abaitetuba, é? E falaram que a torcida do Remo é a maior de Abaitetuba. É mentira, é mentira. Então bora ver agora, bora ver agora. Cadê a torcida do Clube do Remo? Rapaz! E a torcida do Paysandu aí? Eu acho que dei Paysandu. Eu, Paysandu! O que elas gostam? O que elas gostam? O quê? É de deitada que elas gostam. É do escurinho. É que elas ficam louca. E se o gordinho te pegar, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho. Brilhorinha! O meu camar. Bora, Leozinho! O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gol. Meu amigo Thales, aqui do ladinho. Patrícia, o crocodilo. A galera da Vila dos Cabanos, Gustavinho, tá na área. Deitada que elas gostam. Bora, Raimundinho Portal, Ilailma, tá na área. Ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. E toda a família bate forte, também o Damielso. Eduardo, Matheus, Stephanie. Erika, Marques, Alisson. Então, a família Pagação, tá na área. Bora, Elton e Vaneja. E o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu camarada. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doido. Ei, Júlio, tá chegando o novo do Chala, meu irmão! Carro, nós dois... Bota a pressão! Vai, vai! Bora pra cima, Alexandre! Bora pra cima, Zinho! Eu quero ver você entrar no clima. Tá desviada, tá maluca essa menina. Meu amigo Mamute aqui do ladinho, a Fortuna. Não, tá provocando essa menina. Tá só de boa, hein, Mamute? Não abusada. Meio da Nike. Me olho no espelho e vejo. Bora, Roberto, vai. Nas recocadas, quero distância. Fica caladinha e olhando. E a Digidon? Ai, Digidon, Digidon, Digidon. Ai, Digidon, Digidon, Digidon. Ai, Digidon, Digidon, Digidon. Ai, ai, Digidon. É, na pressão do gordinho. Fala aí, Anag, por aí, o Arthur, fala Serginho, pra cima, meu irmão! Meu amigo Rangel! Vai, Ade! E equipe moral, vamos, avante! Família, mutantes e equipe moral, vamos, avante! Bebê absoluto, meu irmão! Junto com o Somarás, tá muito bom! Ai, digidon, digidon, digidon! Ai, ai, digidon, digidon, digidon! Família, mutantes! Dia 9, tudo certinho, viu? 9 de julho, Espaço VIP Vila de Beja! Aniversário da família Mutante! E o novo Tuxá vai detonar por lá! DJ Betinho, Isa, DJ! Bora, Mutante! Toma mais uma vez! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora. Em novembro. Bora, Daniel. Tropa da Aristide, de Chio Preto, Babão, Jean Ted, grande São Diego. Bora, minha tropa da Aristide. Vai, Babão, segura a Bia aí, meu irmão, hein? Midi Paulinho, tadinho do chão. Aniversário Vitor Cabez! Dali Guerreiro! Bora, Adriana Pacotinha! Denise! A Adriana tá só um pacotão hoje, hein, Adriana? Vale, Missy Faeca!

Chala Tietê! O que veio fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer a metade de tudo que você queria saber. Não sou culpado. Tio Preto tá na área, meu irmão. Ah, o Ted, por ali, só de boa. Meu amigo Babau. E não toque mais no nome dela, não tem nada. A tropa tá na área. Suas coisas já deixam na porta. Uniformizados hoje, né? Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você. Thiago. Então sinta, escuta, calada, investe, não chora. Ela quis o amor que um dia você jogou fora. Será que foi ela? Foi, foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que você deixou. Foi ela. Amigo Rafael Silva. Alô, Jona Mota, Alô Nitunes, está na área. Um abraço pra vocês, Duanes, viu? Alô Nitunes. Ela me aceitou do jeito que eu sou. E é com ela que eu estou. Windows Brothers, sucesso. Vani parceiro Diego da tropa da Aristides, por aí, Salamã. Aí, boy. Olha, não viu o mijo, viu, boy? Fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer. Os Inocentes, Salgado, Branco, de tudo que... Denilson, Railson, Sebastião, toda a galera já por aqui no Duchal, um abraço pra você. Quem diria que o dia os papéis iam se inverter. E não toque mais no nome dela, não tem nada a ver. Suas coisas já deixam lá fora, já pode ir embora. Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você. Então sinta, escuta, calada, investe, não chora. Ela quis o amor que um dia você jogou fora. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que você deixou. Bora ser a Baita Tuba! Foi ela que me ajudou a levar. Família Fortuna aqui do ladinho. É melhor aproveitar antes. Fala, meu parceiro Mamute! Muito que fazer. Roberto tá na área, ele e o Ney da Nike. Ainda não perderam nenhuma. Quero ver se vocês vão perder essa. Você não sabe quando isso. Próximo sábado e domingo. Tuxaua no Maranhão, meu irmão! Ei, fica porque lá fora agora vai chover. Maravilha! Ei, e aí, Ney? Seu tempo vai chegar. Dali, guerreiro! Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. Amigo Elmo, os intocáveis, o papai do ano, Elson. E a vida que você... Já vai rolar o mesmo, Elson. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiante. Suzivaldo tá na área, meu irmão. Quem vai pagar? Alô, Sabrina! Seu segredo de me revelar. Quero compreender porque você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso! Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi. E aí, minha amiga Bia? O mesmo endereço. Olha, eu vou dar um grau no pelo lá, viu, Bia? É tu em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa e quem nunca passou. DJ Sandrinho Mix, um abraço pra você, DJ. Sabe que é nóis, viu, meu irmão? Dizendo aos meus amigos, amigo Renato por ali, a Renato Atrevido. Já tá na área, meu guerreiro. Me apaixonei perdidamente. DJ Bilo Batidão. E o que? Minha amiga Loura, extra batidão, caralho. O que daqui? Ai, Lourinha. Pedi. Gito, Wellen Silva, William Rodrigues, o Garrote, tá na área. Chinelo, meu patrão, Eduardo, mão de tesouros implacáveis do rock. Tá formada a galera hoje, hein? Tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz na gente. Banda, Açaí e Pimenta. E aí, meu parceiro Ivan Piratina, bora Ivan, pra cima, garoto. Escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento em frente à igreja. Hora de espitar essa parada, meu irmão! E aí, Adenilson Miratinha? Todos apaixonados desse meu Brasil. Só para os apaixonados do Tuxau, em Abaité. Daqui pra frente. Daqui pra frente vai ser tudo diferente. Só quero ver a gente num universo lindo. É tão bonito quando os loucos se entendem. Ô, menina carente, eu quero te ver sorrindo. Uma margem distante, uma caixa de blunt. Mil doses numa mesa, joga fumaça pro ar. Só eu e você, à mercê da madrugada. O som da sua risada é a paz que me faz enxergar. Bora, Rafa Passos. Sou um monte de cabeça erguida. Bora, bebê absoluto! Não te prometo só um futuro brilhante. But much I have, but more I want. Que todo rama. Só pra despintar, meu irmão. Querido da tua alegria e a permaneça onde eu for. Quem não quer encher. O juiz da farra, Marcelo, Dede Mauê, Sérgio. Era S.S. Lanche. Assim pra mim. Meu amigo Daniel, tô na comissão arrebentando. Os anjos da farra, pode crer, viu, mano? Alegria e a permaneça onde eu for. Aí, Maurício. Quem enxergar, nunca vai ser cego, não cairá pelo ar. Quem nasce. Fala, meu parceiro Castor! É desconsiderando o nego. Segura o MC Faek aí, rapaz. Considerando o nego. O assédio é muito grande, meu irmão. Cabeça de gelo. Leozinho da GB, por aí, Sulamânia! Meu parceiro Lei da Bad Boy. Lu Piratina, bora, Lu, vai! Adenius. Olha, eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Eu vim para conquistar. Rapaz, cadê o Fabinho, hein? Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Bora, Mamute! Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Tuxaua. Bora, meus intocáveis, pra cima, meu irmão. Só o que tá arrebentando, meu irmão. Te liga só com o gordinho. Vidro fumê, rolando vários backs. Som do último volume, escutando Felipe Red. Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é Rodriguinho, meu irmão. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Várias, várias. Olha o parceiro Diego, por aí, Sulamané. Tropa da Aristide, amigo Tédio, Bralinho, tio Preto. O amigo Babau, bora pra cima, Sandrinho Mixê. Várias danadinhas no contatinho do pai. Tem um lance, né? Amigo Romilson, bad boy, bora Romilson. Quero mais, várias danadinhas. E aí, Loni Tunes, pra cima, meu irmão. Oh! DJ é bom demais. Comentou com os amigos, mas é demais. É demais. É bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma. O parceiro André Cachorro de Tupanema, André. Ela grita, ai, ui. Ela grita, ui. Raimundinho, Gustavinho, ele tá da Vila pra cima, garoto! Porque pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Pede mais, pede mais, pede mais. Dá-lhe, DJ Anderson! Quero ver! Bolso esquerdo só tem peito. Vocês. Direito tá cheio de. Como é que é? Nossa. Vão ser vida louca. De carrão, de motora. O bagulho te impressiona. Ela brinca, ela olha, ela pisca, ela chora. Só pra andar de navona. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Vai ser vida louca. Do lado quem tá passando é o bonde. Se fica de caosada, a porrada come. Não olha pro lado quem tá passando é o bonde. Se fica de caosada, a porrada come. As mina aqui da área no baile se revela. Não importa o que eu faço, vira moda entre elas. Seu Crenço! Namorado, me... Puxa-o! Não sou de tudo, puxa-o! Fala mal de mim na roda dos amigos. Que coisa, garota, eu nunca fiz nada contigo. Se entrar no meu caminho, vai ficar perdida. O meu patrão Alexandre, daí os mutantes arrebentando também aqui do ladinho. O meu paixão, playboyzinho, bora paixão pra cima, garoto! Fala mal de mim, mas é minha fã incubada. Vou recalcada, escuta o Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porrada come. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porrada come. Come. E vai no batidão, e vai no batidão, e vai no batidão, batidão, batidão, batidão do gordinho, batidão. Titirari, tirari, rarara, na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolado. Vocês vai. Titirari, tirari, rarara, na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Bora, meu parceiro, o cabinho do cachorro louco. Noise da Night. Girando, girando, girando. Agora, Castor, vai. Girando, vai. Perfeitos momentos quando juravas amor. Bora, Roberto! Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Eu preciso dizer a verdade, mas... Tô toda noite sozinho. Só quem sabe vai cantar, meu irmão! Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui... Anísio Rodrigues, Jorge Gatinho! E agora? Não vá, meu grande amor. Quero ouvir, vai. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Como é que é? Eu errei. Te machuquei. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Eu vou te assumir. Que eu vou te honrar. Ai, ai, ai. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Isso aqui, ó. esquecer se acordar. Era tudo tão lindo. Como é que é? Acordar que mais um dia se passou. Você. Sonhos com você. Isso. Quem tá apaixonado no cano bem alto aí, a Baitetuba, meu irmão? Ver você. Sei que não posso me apaixonar. Nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Meu amigo Duque, é suas primeiríssimas. Sheila Ferreira e a Tata Ada de aqui no Tuxão. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no céu. Quem tá solteiro, quem tá apaixonado, canta aí, meu irmão. Te amava, delirava, percebi. Leãozinho Portal, Vilorinha. Mas a melhor forma de... Será que vocês sabem cantar essa aqui agora? Tantos sorrisos por aí. Ai, ai, ai. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não... Bora, maraca, Mateuzinho Gaspar! Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa! Girando, girando, girando... DJ Luiz da Night! Hey. Bora pra cima! It's time! Bora pirar o cabeça! Vambora aí, doida! Vambora aí, doida! Vambora aí, doida! Vambora aí, doida! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Belly! Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. E só quem tá solteiro, assim, assim. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Eu vou no rei, vocês vão no rol. A torcida do clube do Remo jogando o bracinho pra cima aí, meu irmão. Só quem é do Remo joga o bracinho pra cima. Quem é do Leão jogando a mãozinha, jogando, jogando, jogando, jogando. Só quem é do Leão, só quem é do Leão. E a torcida do Paysandu faz barulho. Vai girar, vai girar. Estourei logo o Xandão, é de negro tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe, eu tenho um surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaquetuba, Givanils e DJ Anderson. Vou comandar o show, sobe na nave, com corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as baletes que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda sensual do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando cena. Calcada tá de olho e a balete no esquema. Dia 21 de maio, tá chegando o aniversário do meu parceiro, ela é do SS Lanche, Bala de Prata e Áudio Som Prime, meu irmão. Rodrigo Pacheco, da Brasil, Nando do Bário, Suíra Sky, os bons detonando aí, meu irmão. Na condição, estourei logo o Xandão. É de negro tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Dali DJ Anderson! Alô, meus intocáveis! Então vamos bater palma antes, assim, ó. Só quem é sincero, joga esse bracinho pra cima, quem nunca traiu na vida aí. Quem nunca traiu na vida, joga o bracinho pra cima aí, meu irmão. Joga, joga, e bate, e bate, e bate, e bate, e bate, e bate. Debaués, Rodrigo, o Daniel, o Manuel, o Jefferson, o Jorginho da Farra arrebentando aqui na frente. Liga pra tomar banho de piscina. Alô, Marinaldo Pires! Entrando, entrando, entrando. DJ Anderson com... Fica, fica, fica, fica. Fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fala, meu parceiro Garig! Fala, dos Dallas de Margaré! Renatinho, sobe Débora, Renatinho! Clebinho, Clebinho, cachorro! Qual a parada, Clebinho? Do chão! Nosso amigo Sapateiro tá presente por ali! Bora, Sapateiro! Fala, meu parceiro Emerson Mundi, tá na área de Barcareira, meu irmão. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Bora pra cima! Tudo no escurinho. Caralho, acende a... Fortuna, fortuna. Família Nike, bora, família Nike. Intocável, toca, bora puxar, toca, bora. Anjinhos. Baixa, bora. Mutante, mutante. Pacotinhas, cachorrões. Ô, neguinho. Bora puxar, bora puxar. Alô, família Gaspar, apagação aí, ó. Bora endoidar, meu irmão. Tem whisky, Red Bull. Só roupa de grife, ela é top. Tem o poder da ostentação. Curtindo o seu modo. DJ Anderson considerado. Olha a agitação dos mutantes aí, meu irmão. Eu sou o Elton Ivanede, o trio da apagação é na pressão do chão. Família playboyzinho, as meninas ficam loucas e vamos... Alô, paixão! Curtindo as novinhas, todas piram com família playboyzinho. Dinheiro pro alto, um uísque na boca. Com família playboyzinho, as meninas ficam loucas e vamos... Curtindo as novinhas, todas piram com família playboyzinho.